6205. Gente, Índia Alfa, é, monitora 186, pode esperar. 1049. Lembra qual é o nosso foco? Aval, meu eco Alfa Oscar para Serra Novembro, Hotel Papá, autorizado 140, direto, decolo da 17, curva esquerda na Momo, direto, controle no 20, decimal 8, transponder 5177. Pátio POB. POB 06, o pátio Andar DBPA. Sim, funcionamento de táxi vai chamar a torre 1862, é com a foto. 1862, para o táxi voo 1923, 92 a bordo, 1344, alternando ponto. Vou começar o POB? 92. Está autorizado, pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1-8, 1-8, Golo 923. Pátio 1, Alfa, ponto de espera 286, 1-8, 923, boa. Passaria 2223, após a passagem do banho da Goa retaguarda, autorizado, puxa acionar, chama táxi. Fazer gol, autorizado, puxa acionar, vai chamar para o táxi 2223. 304, posição 4, pushback e acionamento. 2304 no 04, após a passagem do Boeing da Gol, puxa, aciona, chama táxi. Após a passagem do Boeing da Gol, puxa, aciona, chama táxi, 2304. Salvador 1605 no 3, puxa, aciona. 1605-03 é o número 1 para iniciar no setor, mantém escuta e aguarda. Número 1 na sua escuta, senhorita. Táxi via pista, porta anel e pronto, triplo papá, Romeu Golf. Corrigindo, papá, triplo Romeu Golf. Luna para o ILS da 10, Oscar Lima Quebec. Oscar Lima Quebec, completa a final, chama torre 1186. 186, Oscar Lima Quebec, obrigado e bom trabalho. Torre Salvador, muito bom dia, é o Papatango, Oscar Lima Quebec. Oscar Lima Quebec, reporte passando o marcador externo, o time entrou no 08. Excelente, o reporte está passando o marcador externo, Oscar Lima Quebec. Oceanero 6225 tem livre decolagem, piscina no 0, vento 080 graus com 05 nós. Iniciando 6225. Torre Salvador, azul 4299 no ponto de espera da 10, pronto. Espera inicialmente? Mantendo ponto de espera azul 4299. Oceanema 3-1, acione identificação, dispara o nível de voo 050, chegada Bonf. IBM 50, Bonf, 6-3-1-1. Pesado. Afirmativo. Ali mantém cabeceira 1-7, corrigindo 1-0, agilizando manobras. Autorizado a alinhar e decolada 1-0, azul 4-2-1-1. Negativo, inicialmente ali agiliza para alinhar, o aguardo na sua pista, o eixo de decolagem livre. Afirmativa linha e mantém o azul 4299. Salvador, bom dia, Gol 923, ponto para 10 pronto. Sente Gol 923, mantém o ponto para por gentileza. Sente, manterá. 6225 da Oceanera, 07 da cola, chama o controle, 120.8, bom voo. 208, 6225. Então, eu acho que ali no Quebec vai passar o marcador externo, está estabilizado, a intenção seria pousar na 17. Afirmativo então, reporte para o cancelamento e prosseguir visual para o 17. Ciente, está presente, vai para o 17, Oscar Lima Quebec, já está visual. Afirmativo então, plano modificado ao 07, curva agora à esquerda para a final da 17, reporte baixar travado na final, Oscar Lima Quebec. Esquerda para a final da 17, vai reportar baixo, já está baixado e travado, Oscar Lima Quebec. Ciente, Minuta 2216. 7, o vento 080 graus, 05 nós. Azul 4299 aguarda, ok, o tráfego estava prosseguindo para pista 90, já cancelou, vai pousar na pista auxiliar. Aguarda um pouco, tem um par de minutos de trás. Cancela de 733, ponto de espera do hotel pronto. Sente, mantém a escuta, por gentileza. O Azul copiou a instrução? Negativo, poderia confirmar? Mantenha a posição aguardando para decolagem, ok? O tráfego já estava aproximando para a 1-0, cancelando, vai pousar na pista auxiliar, aguarde. Gente, mantendo a posição, Azul 4299. Papá, trípode Romeu Golf, decolada 08, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 08, graças, bom dia. Controle o Romeu Golf, decolado, donado 5172. Papá, Romeu Golf, contato radar, suba nível de voo 240, sair da árvore. 40, árvore, Romeu Golf. 318, Nautilus, ponta ali, não pode esperar no papá. Azul 4299, tem livre decolagem, pistão 0, vento 090 graus, 062 é nóis. Livre decolagem da 10 Azul 4299. Oscar Lima, Quebec, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 7, o vento 090 graus, 062 é nóis. Pente, livre pouso, pistão 7, Oscar Lima, Quebec. Após o pouso, o pátio é o? Aerostar. Sente. Afirmativa, o número 2, aguarda. Afirmativa, posição. Oscar Lima, Quebec, após o pouso, ok? Ultrapasse a taxiway Papá, temos um tráfego na mesma, para ingressar na pista. Gente, após o pouso, vai ultrapassar Papá, Oscar Lima, Quebec, vai aguardar o tráfego. Gol 923, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, gol 923. Corrigindo, mantenha a posição, devido à separação com o Embraer da Azul, eu vou decolar uma hora nova da Força Aérea que vai sair aqui visual na linha do litoral, apenas pra, de qualquer forma, vai ter que aguardar, ok? Mantendo a posição, Goro 923. Sábio do 733, a intenção é decolar a partir do hotel, confirmado, não é isso? Afirmativo. Ali mantém pista 1-0 a partir da intenção hotel. E mantém 1-0 do 733. Azul 4299, decolada 1-0, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 120, décima 8, Azul 4299. Chama lá. O número 05, copiou? 605, pode ir puxar? 1300. Autoriza após 2000, proa de Dael. Para nível de voo 360, saída Dael. Gente, 360, Dael. 3, atentando a estrela do Embraer Azul que decolou à frente. Quando pronto, em livre decolagem no zero, a pista, o vento 100 graus com 0,12 nós. 3, livre decolagem. Oscar Lima Quebec no solo de Salvador aos 1-1, passa um pouco da Quebec, da Papá, dando passagem ao Xingu e após o tráfego está livre até o 4-5. Ali mantém cabeceira 1-7, Eco Alfa Oscar. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-7, Papá Romeu Eco Alfa. Gol 923, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, gol 1-923. Eu acho. Entendi, obrigado. Siga ali uma Papa Mike. Uma Papa Mike vai fazer um sobrevoo aqui no Parque Pituaçu e posteriormente o serviço de TGL no Costa Azul. Informe o código 3 pontos, Lima Papa Mike. 0121. Confirme? 0121 no transponder. Lima ativa até aerostar, estacionar a frequência livre, até a próxima. Mike. 0018, mantendo condições visuais, o Lima Papa Mike. Força Aérea decolada de Salvador 1-2, reporte livrando o eixo de aproximação da cabeceira 35. Portal livrando o eixo 35. 5221 acionado para o táxi. Estamos com 48 a bordo, 4 horas de autonomia alterna Montes Claros. Gente, 5221, táxi autorizado via Patiúno Índia Alfa, conduzido para Dona Zero Turno, no 862, altimetro 08. Você vai seguir o banho da Gol, puxou no portão 03. O tráfego da Gol atrasou um pouco porque a retaguarda dele não estava livre, o pessoal do ponto espera. Então você pode taxar lentamente para não ter que aguardar muito no ponto espera. Vai seguir no Gol, pode para Dona Zero, chama a Torre, no 862. Ok, Patiúno Índia Alfa, vai seguir o tráfego da Gol lá no ponto espera, 18,6, o trip. Espera da 1-0, pronto. Tem 3304, muito bom dia. Lima tem cabeceira 1-0. A Lima tem cabeceira 1-0, Tem 3304. Certo, MH 1-0 no 8. Informo o tráfego nessa posição de 1 hora, 4 milhas. Uma aeronave batendo 500 pés no litoral. Pessoal, tudo perfeito. Salvador, Papão Romeu, Roberto Cabral. Cadê Romeu Escabrava? Romeu Escabrava decolou de Costa Azul, vai manter um sobrevoo aqui de uma hora, pessoa aqui em Costa Azul. Romeu Escabrava está com 4 a bordo. Código alocado é o 0165, bravo. Romeu Escabrava mantém as condições visuais de 500 pés, que é legal no 08, informa o tráfego no mesmo setor, mantendo 500 pés. 500, bravo. Controle Salvador, bom dia, é o voo 1888. Gol 1888, despara no vídeo voo 050, chegada Mário. Na Mari para o 050. Salvador, bom dia, gol 923, passa 2000 na Mari. Correção na Tael. Sonar 63, o Nora pode prosseguir na descida? O Sonar 63, número 2 para 4000 pés, que negar no 08. 4.28.63, 9, Oxanã. Oxanã 6225, Sami Recife, 12685, alterno 12545. 2085, alterno 2545, 6225. Salvador, bom dia, voo na 923, batendo 2500 na Dael. Voo na 923, contato radar, se bater no vídeo, voo 360, saída da Dael. 360 na saída da Dael, voo na 923. Olha, vamos ver o voo, se estiver cruzando 4-0, tá livre para você. Aguarde transferência, Romeu, Romeu Golfo. Controle de Salvador, eu tenho o Papá Romeu Lima. Última 8, transponder 5467. Papá Romeu Lima. Está decolando Costa Azul para sobrevoo aqui na região também sobre uma hora, frente dos outros tráfegos. Papá Romeu Lima, mantém as condições visuais de 500 pés, que negar uma 08. Está mantendo as condições visuais, o Papá Romeu Lima. Cabeceira 1-0. A linha mantém 9-0, 2-2-3. 3, informe testes do voo. É bom subir até 2.000 pés no vertical de Vera Cruz para realizar o procedimento de tráfego de emergência simulado lá por uns 20 minutos e depois regressa para tráfego visual em Salvador. Azul 4299, Sami Recife, 1251, alterno 13325. 1251, 13325 para Azul 4299. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, Sami Recife, 1288, alterno 1260. 1288, 1260, Romeu, Romeu Golf, bom dia. Aqui 4000, Sonar 6319. O Sinal 631 após pelo 2 para 2000 pés, que negar uma 08, autorizado sinal LS a porta estabilizada. Após pelo 2018, livro sinal LS chama estabilizador, Sinal 631. Sobre Salvador, muito bom dia, o 3304. Sinal 3304, contato radar, subatório nível de voo 380, saída ABO. Gente, subindo para o 380, na saída ABO, o 3304. Muito bom dia, 3487, autorização Guarulhos. 3487, autorizado Guarulhos, 340, Oper do Lando, 16. Decola da 10, curva direita da El, Leta Pit. Controle 120 de cima 8, transponder 5462. 340, Apesulou 16, Tael Leda Bridge, controle 1202, transponder 5462. 3487, do correto, chamo o espectacionamento. Chamará. Vem tirar manter o aeródromo de Veracruz, passar o 2733. Afirmativo, vai manter a vertical de Veracruz, varanda de 2500 pés. Ciente. Chamo na frequência 123. Correção, chamo na frequência livre. 2733, frequência livre. Agora a primeira, ok? Frente 1605. Salvador, possibilidade de voar direto a Abo para o TAN 3304 para estação amassante? Autorizado, TAN 3304. Direto a Abo, TAN 3304. Salvador, igual 923, solicita a coordenação pro direto de bridge, por gentileza. Aguarde. Aguarde. Tarei 223 aos 19, decola, chama o controle, 120, decima 8, bom voo, bom sábado. 223, vou chamar 1208, bom trabalho, bom sábado pro senhor. Recife na escuta do 5744. 5744, certo? Você está escutando... Cara, Guatatuba! Controle Salvador novamente, bom dia, passageiro 2223, decolou? Passageiro 2223, contato radar, suba 260, sai da Arbor. Subindo a 260 na Arbor, 226. Tráfego avistado, informa bastante pássaros na sinal da 190, ok? Fique atento, é, livre pouso, pista 90, vento 100 graus com 08 nós. 1018 no altímetro. O vento 100 graus com 08 nós. Gama 923, Sam Recife, Ana 25, Ana Terno, Ana 3325. 35 ONU, secundária? Ana 3325. 3325, bom dia. Autorizado Curitiba 3804, recolha 10, curva direita, Gael, Leda Yud, controle no 2 decimal 8, transponder 5465. 260. Recife no 288, caso negativo, ONU 260, OTAN 3304. Zulu 44, recolha 10, direita, Gael, Leda Yud, controle 908, 5465, transponder 3259. Está correto, E TAP está autorizado a descer para 2000, Gol 1888. O 988 após o TAP desce para 2000, país QNH1018, autorizado sinal leste, reporte estabilizado, informa o tráfego na sua posição de 10 horas a 8 milhas, Charlie 208, mantendo 2000 pés, um sobrevoo sobre Itaparica. We have 146 people aboard. A 3.5 hour endurance alternate is going to be Natal. Question 6312. Just confirming this overboard. 146. 146. Traffic 212, approve a taxi. April 1, Indian Alpha, hold short 1910, tower 118.6. Altimeter 31018. Altimeter 7108, it's clear tax and May, April, India, Alpha, and wind of the L 118.6, short runway 10, 36312. 1982, gente, informação Oscar, passando 210 em descida 1950. Gol 982, desce para o nível de voo 050, chegada Mario. 050, chegada Mario, gol 1982. 5902, portão prossiga. Firmo, aqui eu tenho o Upper Zulu 44, Sorocaba, Upper Alpha 310. Bom dia, Papa Romeo Eco, Alfa Oscar, decolou, comando à esquerda, tá passando 1200 pés. Papa Romeo Eco, Alfa Oscar, contato radar, se para o nível de voo 140, sai da Momo. Ascendendo para nível de voo 140, na Momo, Eco, Alfa Oscar. Tem livre decolagem, pistão 0, vento 120 graus, 08 nós. Livre decolagem, 605. Aeromeia 311, observa o tráfego da companhia Vartaxan via Apache após ingresso Juliette, portão 10. Positivo após o ingresso da companhia Apache para o 10631. Está presente o 35221, Lima Tech? Afirmativa, Lima Tech, 410, 35221. É, Lima Passarinho 2223, Semi Recife, 1288, alterno 1260. 1288, 1260, bom dia. Volume 05 aos 27, chama controle 120.8, bom voo. 120.8, voo 1605. Sua passagem, tráfego da Avianca, retaguarda, puxa a chama táxi. Após a Avianca, está autorizando a chama táxi na 3487. 05, contato radar, suba para o nível de voo 360, saída da Elf. Saída da Elf, 360, voo no 605. 89. E 5 3521, pneu da decolagem, pistão no zero, vento no 20 graus, 089. Tá iniciando o 3521. No 2 ali, mantém o cabeceiro no zero. Line up in hold, 6312, runway 10. Roger. Chamar 118-62. Torre Salvador, muito bom dia, o gol 1888. No 888, continua aproximação, aguardando pista livre, informa o aeroporto da Avianca, tomando posição para iniciar a decolagem, pista no zero, altímetro no zero no 8. Sim. Trupe 5221, nós 29 decola, chama o controle, 120, décima 8, bom voo. 208, está presente, obrigado. Controle, Salvador, Tripe 5221. Tripe 5221, contato radar, batalha no vídeo de voo 200, sair da água. 200, sair da água, tá livre da restrição, senhorita. Negativo, mantém as restrições, Tripe 5221. Ok. Mais o gol 1888, contra embaixo travado. 6312, clear take off runway 10, the wind is 120 degrees with 09 knots. Clear for the cup, runway 10, 6312. Sente bom, 888, guarda pneu da pista livre. Aguardando. Vento no 20 grau, 09 nós, livre pouso, pista 10. Tá livre pouso, gol no 888. Airborne at 31, contact 120, that's my weight. 1208, good day, 6312. Estabilizado. Interface TAP, desce para 2000 pés, 10018, ajustado, o gol 982. Nós teremos estabilizado. 35 só. 35, sente. E aí, parte